para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará sair, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio deles, depois vos deixará ir. E eu darei graças a este povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspeda, joias de prata e joias de ouro, e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios.